Texto de hoje, Salmo 23, belíssimo, muito conhecido nosso. Eu tenho alguma dificuldade em pregar a partir de textos muito conhecidos, porque eles, primeiro, são mais ricos do que qualquer pregação daria conta de expor. E segundo, todo mundo sabe alguma coisa sobre eles, o que também dificulta bastante, porque se nós fôssemos reunir aqui o que todos nós já aprendemos em algum momento em relação ao Salmo 23, nós não sairíamos daqui hoje. Mas eu queria tocar em alguns pontos desse Salmo que eu acho são fundamentais, até porque a gente vem numa caminhada aí falando sobre a fé, sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de Deus por nós, e eu acho que esse Salmo encerra alguns conceitos também bastante importantes que vale a pena a gente debruçar sobre eles. Ok? Então o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem. C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. E esse livro ele começa com uma pergunta: se Deus é todo-poderoso e ao mesmo tempo totalmente bom, por que é que ele permite que haja sofrimento no mundo que ele criou? Essa é a pergunta-chave do livro. Se Deus é todo-poderoso, ou seja, pode fazer o que quiser, resolver o problema que quiser, cuidar de quem quiser, abençoar quem quiser, se Deus é todo-poderoso e ao mesmo tempo totalmente bom, generoso, solidário, um Deus cujo caráter é 100% em função do outro, das pessoas que ele ama tanto, Deus é amor, diz a Bíblia. Se Deus é totalmente bom, por que é que existe tanto sofrimento no mundo? Por que é que coisas ruins acontecem? Alguém me perguntou um dia: pastor, por que é que coisas ruins acontecem com gente boa? Por que é que coisas ruins vêm contra a vida de gente boa? Por que é que às vezes pessoas más prejudicam pessoas boas? Por que é que Deus permite o sofrimento? Quando Paul Ricoeur escreveu um pequeno livro, muitíssimo interessante, chamado O Mal, Paul Ricoeur disse uma frase que me chamou muito a atenção. Ele disse: retire-se tudo que os homens causam de sofrimento uns para os outros e vejamos o que sobra de sofrimento no mundo. Retire-se do mundo todo o sofrimento que os homens causam uns aos outros e vejamos o que sobra de sofrimento no mundo. Isso explica parte da questão. Mas o que acontece quando uma criança nasce com um problema de saúde seríssimo, como o caso do pequeno Rafael, e a sua família sofre horrores em hospitais, cirurgias, terapias, medicamentos, diagnósticos sem fim e o problema não se resolve? Como entender que de repente uma pessoa que está tão bem na vida, tão bem na família, tão bem com todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento, de repente aparece com um câncer incurável, daqueles terríveis que avançam de uma vez por todas, para o qual não há cirurgia e nada parecido? Como entender que haja tanto sofrimento num mundo criado por Deus? Se Deus é perfeitamente bom e totalmente poderoso, por que é que nós sofremos? Por que é que nós sofremos? E aí C.S. Lewis passa todo um livro, todo um livro, tratando exatamente desse assunto. Como tentar responder essa pergunta? Como essa pergunta não é fácil, é claro que eu não imagino respondê-la aqui nesse nosso papo. Mas eu queria abrir o coração com você. Abrir o coração em relação à nossa confiança em Deus. e a nossa esperança em Deus, e como confiar nesse Deus diante dessas circunstâncias inexplicáveis que nós temos na nossa vida. Por que que eu estou sofrendo? Por que que as coisas não saíram como eu gostaria que elas saíssem? Eu fiz tudo certo. Eu tenho conversado com pessoas que dizem: pastor, eu vim aqui para saber o que é que eu fiz de errado para as coisas acontecerem do jeito que aconteceram. Eu quero saber onde foi que eu errei. Porque eu sempre me esforcei, eu sempre quis que desse certo, eu sempre quis que fosse de um jeito bom, e de repente caiu tudo por terra, foi tudo por água abaixo, virou tudo de pernas para o ar. O que é que eu fiz de errado? Como se achar uma explicação para a tragédia nos consolasse. Eu não sei quanto a você, mas explicações não costumam me consolar. Ah, isso aconteceu por causa disso. Eu não sei se eu me sinto assim tão em paz quando me vem uma resposta. Então eu tenho conversado com pessoas que sofrem nesse sentido. Sofrem com o fato de haver lutas, adversidades, às vezes tragédias no seu caminho. Nós acompanhamos aí na semana retrasada o caso daquele jovem assassinado por bandidos, não é? Não há como não nos comovermos diante de uma situação como essa. Que um menino saia de casa, um menino bom, tranquilo, sem qualquer relacionamento com drogas ou com coisa errada, vá de repente levar a namorada num restaurante, sai de lá, é seguido por dois marginais, os caras querem o seu carro, o dinheiro, ele entrega, mas antes de ir embora um resolve que quer atirar. E atira. E de repente o jovem está morto no chão, às vezes em frente em casa. Eu contei para vocês na quarta passada de uma senhora que eu atendi que perdeu a filha há alguns anos num atropelamento bobo na frente da sua casa, e alguns anos depois perdeu o filho assassinado também na frente de casa. Como é que uma senhora dessa enfrenta a vida? Como é que ela segue em frente? Dois filhos de um modo tão brutal. Eu estou provocando você, eu sei que você está percebendo isso. Estou fazendo você descer comigo para as profundezas da vida. Estamos nos sentindo mal, quem sabe. Meu Deus, quanta coisa ruim acontece. E onde está Deus em tudo isso? A pergunta é: onde está Deus? Por que é que Ele não faz nada? Por que é que Ele não ajuda? Por que é que Ele não para essa bala? Por que é que Ele não tira essa pessoa daí? Por que é que Ele não levanta? Por que é que Ele não cura? Por que é que Ele não... Por quê? E aí vem o Salmo 23. Uma declaração belíssima da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. O salmista dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes, guia-me pelas veredas da justiça, refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Onde está Deus quando eu sofro? Primeiro, ao meu lado. Eu não entendo muito bem de Deus, e eu estou sendo muito sincero com você. Esses dias eu estava lendo a minha Bíblia, esses dias não, já faz algum tempo. Eu tenho mania de dizer esses dias, e às vezes é há 5 anos. Mas eu estava lendo a minha Bíblia e me encrespei com um determinado texto. E eu pensava: meu Deus, o que que esse texto quer dizer? O que que ele significa? O que que eu posso tirar dele? O que que eu posso aprender com ele? Alguns textos difíceis na Bíblia. E eu queria entender não apenas o texto, mas onde o caráter de Deus estava envolvido ali. E de repente no meu coração me veio uma pergunta que me deu vontade de gritá-la diante de Deus naquele dia: Deus, quem és tu? Quem és tu, Deus? Como que funciona? Como é que funciona o teu coração, tua mente? Eu não consigo entender. Não consigo entender muitas coisas. Para mim é um sofrimento às vezes. Porque eu falo de ti, as pessoas me perguntam de ti e eu não sei nada. Não entendo nada, não conheço nada. Não tenho resposta para nada. E aquilo consumiu meu coração por dentro, porque não é fácil. E aí logo na sequência me vem um sentimento tão bom e ao mesmo tempo tão puro. Como se uma voz me dissesse: mas você quer entender o quê, meu amigo? Porque de cadeira você pode entender tudo. De carro você pode entender tudo. Até de um computador, que é dificílimo, você pode entender tudo. Mas você quer entender tudo de Deus? O dia que você entender tudo sobre Deus, Deus cabe dentro da sua mente e ela se torna maior do que Deus. Já pensou se a minha mente for maior do que Deus? Einstein sugeria que nós, por mais inteligentes que sejamos, somos capazes de usar até no máximo 6 ou 7% da nossa capacidade cerebral. Imagine que você tem um cérebro aí com possibilidades infinitas e você usa 7% dele. Isso porque você é inteligente. Tem gente aqui. Isso porque você é inteligente. 7%. Aí alguém falou para mim um dia: ah, pastor, isso é mentira, não é verdade. E eu fiquei pensando: junte um sujeito como Leonardo da Vinci. Junte ao lado dele um sujeito como Einstein. Ponha do lado deles um sujeito como Benjamin Franklin. Ponha do lado deles Luiz Inácio. Ah, não, eu estou confundindo aqui. Desculpa, eu tô. Ô, pai, ajuda. Ajuda. Ponha do lado desse sujeito um apóstolo Paulo. Ponha do lado desse sujeito. Davi não é seu nome, não, né, irmão? Rei Davi. Cada um tinha uma capacidade em uma área. Cada um tinha uma potencialidade em uma área. Cada um usava de uma maneira extraordinária uma função. Todos juntos daria o que é mais ou menos a capacidade de um cérebro inteiro. Porque quando uma pessoa se destaca muito em alguma coisa, ela está usando uma potencialidade que ela tem. Imagine todas as nossas potencialidades diferentes reunidas. É a capacidade de um cérebro só. Só que eu tenho condição de usar mais uma parte, você tem condição de usar mais outra, você tem condição de usar mais outra, você não. Brincadeira. Vocês percebem? Um cérebro só. E a gente não usa nem 7%. E às vezes a gente quer entender Deus. Deus precisa ser reduzido infinitamente e tornar-se infinitamente pequeno para caber dentro da minha mente. E aí a pergunta é: o dia que ele couber, ele continua existindo como Deus? E aí isso tranquilizou meu coração. Isso me ajudou a entender um pouco que eu não estou atrás de respostas na vida. Eu estou atrás de perguntas e de consolo. Eu tenho muitas perguntas sem respostas, mas eu não tenho um dia na minha vida que eu possa olhar para trás e dizer: eu estive sozinho ali. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo. Alguém me perguntou um dia: pastor, por que uma pessoa tem que morrer tão brutalmente? Eu fiquei pensando no que essa pergunta significava. E eu entendi que naquela pergunta tão simples estava um pensamento muito sério. Todos nós já ouvimos de milagres. Todos nós. Todos nós já ouvimos que um dia alguém estava frente a frente com o bandido tentou atirar e o revólver não funcionou. Missionária Bugra, Nídia Bugra Mafra, que trabalha com hippies em Florianópolis, amicíssima minha, uma pessoa especial, uma mulher de Deus. Um dia foi pega por traficantes, ela sempre fez um trabalho com hippies, tirando-os das drogas. E um dia alguns traficantes de Florianópolis a apanharam e a levaram para um lugar distante da cidade para matá-la, porque ela estava interferindo nos negócios. Ela pregava o amor de Deus para essas pessoas, tirava essas pessoas da droga, e um dia traficantes a raptaram e a levaram para matá-la. Pararam debaixo de uma espécie de um coqueiro, uma palmeira alta, apontaram a arma nela e a hora que foram atirar, uma folha verde do coqueiro cai. O sujeito toma um susto, um movimento, um barulho, olha para os lados para ver se não tem ninguém vendo. Vai olhar, fulano, vai ver, vê se ninguém jogou nada aqui. Aí volta, tá, não tem ninguém, tá limpo. Aponta o revólver de novo, outra folha cai. Aí o rapaz fica desesperado, não sei, tá, outra folha cai. Aí o sujeito olha para a Bugra e fala assim: você tem parte com o cão, menina. E ela falou: não, eu tenho negócios com Deus. e falou do amor de Deus para aquele homem. Ela de joelhos e ele em pé. E ela lhe falando do amor de Deus. No mundo espiritual, ela em pé e ele de joelhos. Note que coisa maravilhosa. Só que passados alguns anos, o marido dela tem um ataque cardíaco fulminante e morre no sofá da sala. Novo, 50 anos. Você gostou do novo, né? Novo, 50 anos. Por que lá Deus fez milagre? Por que aqui não? De repente a tragédia vem na minha vida e as histórias de libertação que eu tenho na mente vêm na mente e eu pergunto, por que não eu, Senhor? Por que agora na minha vez nada aconteceu para mudar isso? E alguém me pergunta assim, pastor, por que Deus não fez um milagre para salvar aquele menino da mão daquele bandido? E eu vou ser muito sincero com você nessa noite. Eu não sei por que Deus não faz um milagre algumas vezes. Mas eu sei por que Ele faz quando faz. Eu não sei por que Deus não para uma bala. Mas eu sei o que Ele quer quando Ele para. Eu não sei por que Deus não tira certos problemas que eu tenho. Mas eu sei por que Ele tira. Eu não sei por que Deus não muda algumas coisas na nossa vida. Mas eu sei por que Ele muda. Eu não tenho respostas sobre por que você sofre, mas eu posso te dizer com toda a certeza do meu coração que você não está sozinho quando sofre. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer. Ele está com você, a sua vara e o seu cajado abençoam você, consolam você, protegem você, guiam você. Essa é a minha ideia de Deus, que me faz mais sentido. Porque para mim uma coisa é muito séria. Eu costumo dizer, e eu acho que eu já disse isso aqui, que existe uma relação muito estranha entre amor e poder. E quando você resolve o problema de uma pessoa, isso não significa necessariamente que você tem amor por ela. Isso significa, a princípio, que você tem poder. Que alguém dê emprego para outra pessoa não é prova de amor em si, é prova de poder. Porque se você não pudesse dar um emprego, o que você diria? Não posso. Que alguém dê uma cesta básica para uma pessoa faminta não é prova de amor em si mesmo, é prova de poder. Porque se você não pudesse dar uma cesta básica, você diria, eu não posso. Que alguém empreste um dinheiro para alguém e diga, está aqui, ó. Não é prova de amor em si, é prova de poder. Porque se não tivesse, eu diria, não posso. Mas é prova de amor em si. Quando eu olho para o meu irmão e digo, meu irmão, eu não tenho como te ajudar. Eu não posso fazer nada por você. Mas eu queria ficar do seu lado. Vamos chorar junto. Vamos orar junto. Vamos buscar a Deus juntos. Eu queria que você soubesse que eu sou seu amigo porque deve é. Eu não posso resolver o seu problema, mas eu posso ficar do seu lado. Porque aí eu não teria nenhuma obrigação de fazer isso. Não me livraria do problema fazendo isso. Às vezes eu dou um prato de comida para alguém que bate a minha campainha para ele ir embora. Eu sei que você não faz isso, mas eu faço. Dá esmola no sujeito na janela para ele sair. Não é prova de amor, é prova de poder. Eu posso dar. Então eu dou e resolvo ali. Quanto você está precisando? 10? Então estou a 10 aqui. Mas por favor, vá. Agora, se eu ficar do seu lado na hora da sua dor, é porque eu tenho você em alta conta. Você é importante para mim. Note, olha que coisa extraordinária. Quando Deus resolveu decidir qual seria a sua estratégia? Ele pensou, não será poder, será amor. Não vou resolver problemas, mas vou andar junto. Não vou solucionar dificuldades, mas vou caminhar ao lado desse povo. Não vou dar tudo que eles me pedirem em todo o tempo que eles pedirem, mas vou chorar com eles todas as vezes que eles sofrerem. Não vou sair distribuindo milagres por aí, mas não vou deixar um só deles desamparado na hora da dificuldade. Quando Deus decidiu provar a si mesmo, Ele quis dar uma prova de amor e não de poder. Então eu não sei por que Deus ainda não fez um milagre na sua vida, mas eu sei que quando Ele fizer, a sua vida não será mais a mesma. Eu não sei por que Deus ainda não parou essa adversidade para você, mas eu sei que Ele não saiu do seu lado um só minuto. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Ele está comigo. Há um texto em Isaías, capítulo 43, que diz assim: ainda que você passe pelo fogo, ele não te queimará. Ainda que você passe pela água, ela não te afogará. porque eu sou contigo. Note, o Deus que não livra você de passar pela água, que não livra você de passar pelo fogo, que não tira a sua provação da sua frente, mas que enfrenta essa luta junto com você. Os deuses mitológicos, pagãos da mitologia grega, por exemplo, brincam com os homens, são peças de xadrez num tabuleiro. Dão provas, tiram provas, fazem milagres, não fazem milagres, sempre brincando com a humanidade. O Deus da Bíblia não está jogando xadrez. O Deus da Bíblia está dentro do tabuleiro, junto com as peças. Ele também, lutando, marchando, indo à frente, ajudando, socorrendo e, acima de tudo, mostrando para nós todo dia que nós temos valor para Ele. Que nós temos valor para Ele. Um pai que dá tudo que um filho pede, pode não amar esse filho. Um pai que dá tudo que um filho pede pode não amar esse filho. Um Deus que dá tudo que o ser humano quer pode não amar esse ser humano. Mas um Deus que não arreda pé do nosso lado, esse nos ama, porque nem nós gostamos de ficar no nosso lado todo dia. Você já olhou no espelho e quis dar um soco em você mesmo? Você já ficou de mal de você? Você já disse assim: hoje eu não estou me aguentando? Pois se até você cansa de andar do seu lado, Deus não cansa. Deus não cansa. E a maior prova de amor que Ele deu foi, ao invés de livrar você dos sofrimentos, foi passar Ele mesmo por todos os nossos sofrimentos na pessoa de Cristo. Que é a questão mais inexplicável da Bíblia e a mais linda. Que Deus, dentre duas opções, resolver tudo ou sofrer tudo, decidiu sofrer tudo. E aí veio a esse mundo na pessoa de Jesus para sofrer tudo e para dizer para você, quando você sofrer: eu sei o que é isso. Esses dias eu fui orar, hoje na quarta-feira à tarde, na reunião das mulheres, que acontece toda quarta também às 3 horas. Hoje na reunião das mulheres, nós oramos com a Sandra, mãe do José Henrique, que morreu num acidente de carro. Um menino novo, bonito, cheio de vida, de potencial. Ela nova, Sandra nova, mulher nova. O filho era tudo na vida dela, como ela disse. Nós oramos com ela hoje à tarde, que ela foi na nossa reunião. E na minha oração eu pude dizer: Senhor, o Senhor sabe o que é perder um filho. O Senhor sabe o que é ver um filho morrer. Porque o Senhor viu o teu filho morrendo naquela cruz. O Senhor sabe o que essa mãe está passando. Talvez você queira um Deus que solucione problemas. Eu particularmente prefiro um Deus que esteja comigo nos problemas. Porque eu não quero vara mágica. Eu não quero condão. Eu não quero lâmpada mágica. Eu quero um amigo que não me abandone, nem na hora mais difícil. E eu sei que Deus é esse amigo. Eu não sei por que Deus não para uma bala. Mas eu sei que é possível morrer confiando nele. Karl Barth, a frase que você tem aí, 82 anos, um homem que passou a vida escrevendo e pregando a respeito de Deus, morreu na madrugada de um determinado dia, e essas palavras foram ditas ao seu amigo Edward Tyson na noite anterior por telefone. Seu amigo compartilhou algum problema e Karl Barth lhe disse isso: Deus não abandona nenhum de nós, muito menos a nós todos juntos. Há um governo. E naquela noite Karl Barth morreu. E aí a nossa esperança é que vamos estar com Deus para sempre. Note, não respondi nada hoje. Mas eu quero que você saiba que, sem respostas, você tem um amigo. E ele está com você. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Todos os olhos fechados, não olhe para mim, não olhe para ninguém. Eu quero orar com você que está passando por dificuldades, que não consegue entender certas coisas, que de repente veio aqui hoje perguntando para si mesmo no que isso tudo pode me ajudar? Talvez você tenha entrado aqui hoje com dúvidas. Eu quero que você saiba que duvidar não é pecado. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu já acordei de noite. Eu estou abrindo meu coração para você. Eu já acordei de noite. E o pensamento que consumia a minha mente era: e se tudo isso for uma mentira? E se Deus não existe? E se a gente morre e acaba? E eu confesso que eu fiquei angustiado. E isso não foi uma nem duas vezes. Eu já tive essa experiência muitas vezes. Ter dúvidas. Olhar o mundo ao redor e ter dúvidas. Mas eu aprendi muito cedo na minha vida que fé não é ausência de dúvidas. Fé é vitória sobre a dúvida. E todas as vezes que eu lembro do amor de Deus demonstrado na figura histórica de Jesus Cristo, as minhas dúvidas se vão. E uma nova certeza ganha forma no meu coração. Talvez você tenha entrado aqui cheio de dúvidas, cansado, já não aguenta mais, não entende a vida, não entende o mundo. Seja bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo. Estamos todos aqui tentando entender e às vezes sem entender nada. Mas a bênção de estarmos aqui não é que agora entendemos tudo. A bênção de estarmos aqui é que temos um amigo, um Deus perto, presente, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Talvez hoje você vá chegar na sua casa e pela primeira vez na sua vida você vai fazer uma oração. Eu queria desafiar você, fique de olhos fechados. Queria desafiar você a chegar em casa hoje, fazer uma oração. Talvez antes de dormir, não deitado como quem já está pegando no sono. Que tal você se ajoelhar do lado da sua cama? A Bíblia diz que quando você for orar, entre no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quem sabe hoje você vai entrar no seu quarto, pela primeira vez na vida você vai fazer uma oração de joelhos do lado da sua cama. Deus vai ouvir você. Mas pastor, eu não ganhei o que eu pedi. Mas Deus ouviu você. E Ele cuida de você. E as coisas não são como você gostaria. Mas Deus não arreda pé de você. Vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui não porque tudo nos vai bem. Nós temos problemas e lutas. Não porque aqui encontramos todas as respostas que buscamos. Talvez aqui encontremos até mais perguntas. Mas estamos aqui no espírito que Pedro teve ao dizer: para onde iremos? Para onde iremos? Estamos aqui não por causa de respostas. Estamos aqui por causa de companhia. Estamos aqui não por causa de soluções. Estamos aqui por causa de esperança. Estamos aqui não porque tudo vai dar certo, mas estamos aqui porque vamos seguir em frente. Talvez essa seja a diferença entre as pessoas nesse mundo. Algumas esperam que tudo dê certo, e outras só esperam que tenham coragem suficiente para seguir. Algumas esperam que tudo se resolva, outras só esperam que possam desfrutar de Ti na caminhada. No final de contas, no final das contas, não terei conquistado nada, quem sabe, mas terei conhecido a Deus. E isso basta. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado por esses homens que podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui para a gente falar um pouquinho sobre coisas mais excelentes. O mundo não é fácil, Pai. Mas é onde estamos, é onde vamos ficar por um tempo, e é onde descobrimos que há um Deus no céu que não resolve tudo para nós, mas que nos ama muito. Abençoa-nos, Senhor. Continua cuidando de nós. Dá-nos descanso hoje ainda. Despede-nos em paz. Queremos nos alegrar em Ti ainda hoje. Abençoe esses homens que aqui estão, Pai. Suas casas, suas famílias, esposas, filhos, amigos, parentes, pessoas queridas. Abençoa, Senhor. Abençoa aquele que está sozinho, às vezes num quarto de kitnet, de hotel, ou num apartamento grande, mas solitário. As coisas não deram certo como eram previstas. A vida não seguiu como esse homem gostaria. Mas ele ainda tem a chance de te conhecer de perto. Obrigado, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado pela sua presença. Olha, você que está vindo primeira vez, quarta que vem você já é de casa. Então traga outra pessoa para vir com você. E você que já está vindo toda quarta, convide alguém. Às vezes você sai daqui e fala assim, puxa, a palavra foi bonita, mas não era exatamente o que eu estava precisando escutar. Ok, mas tem algum amigo seu que estava precisando escutar exatamente isso. Quem sabe chamar essa pessoa para quarta-feira que vem e trazer ela com você. Pastor, não vai caber, se cada um trouxer um, não vai caber. Ótimo, se tem um problema que é uma bênção é não caber. Você fica bravo quando você abre a sua loja e não cabe os clientes que chegam? Não é? Não é uma bênção, é uma bênção a gente se reunir aqui e não ter espaço. Dê um abraço em quem veio estudar a palavra com você. Vá na paz, que você tenha um restinho de semana abençoado. No nome de Jesus.